GenCast News. Oi! Oi, quanto tempo, Dá? Quanto tempo, né, cara? A gente nem acabou de gravar o Reviews, né? Não, eu nem tô aqui desde 3 horas da tarde, o louco foi embora. Arg, como se as pessoas soubessem que horas estão agora do GenCast, né? 17 horas e 7 minutos. Você fala assim, 3 segundos. Você fala assim, né? Tipo, desde as 3 horas da tarde, o pessoal vai pensar, pô, sei lá, meia-noite, né? Não, são 5 horas, é bastante tempo aqui, 2 horas. Tipo assim, 2 horas gravando? Isso não é nada? Muito cara, tempo. Os primeiros GenCast a gente passava 12 horas gravando, né? Ou mais. É, a gente já passou 15 horas gravando GenCast, cara. Por isso que era melhor, né? Era mais bem trabalhado, mais bem discutido. Agora tem você aqui, sem vontade alguma, né? Broxando tudo. Jogado no canto. Beck! A gente tem uns drogados aqui. O Luan tá louco por um Beck, né, Luan? História é essa do Beck, Luan? Beck! Agora explica, Luan, não é pra você fazer um zumbi, não, pra você explicar. Mas eu não consigo falar. A abstinência é muito grande, cara. Ele tá aqui, desde que ele tava em casa, né, consumindo lá o Beck. Veio pra cá, porra, tá louco. Desde que chegou aqui, pegando, fazendo espadinha com meu guarda-chuva, tá louco. Foram quantos seguidos, Luan? Foram 9. Caramba, você viu 9 episódios? Foi. De vez? Foi. Que medo, cara. É muito Rick and Morty. Episódio, a gente tá falando da marihuana? Não. É o anime, Beck. Ah, um anime sobre maconheiros? Não. É por que o nome do anime é Beck? Eu não sei. É sobre maconheiro? É o nome do cachorro do cara. Ah, legal. Gostei dessa, né? Mas não é o cachorro do protagonista, não. É, esse é maneiro, porque o cachorro não é nem o cachorro do protagonista. Não tem importância nenhuma o cachorro, né? É, você pega o personagem, sem importância nenhuma, e bota no nome do anime. Legal. Na verdade, esse nome é o nome da banda também, do anime. Ah, agora sim. Mas o nome da banda veio do nome do cachorro. Tá, mas pelo menos é o nome da banda, por isso é o nome do anime. Só que o nome da banda só vai ser, sei lá pro capítulo 6, eu acho. Mesmo assim, era que nem se Naruto chamasse a Kamaru, né? É, mais ou menos. Não, mas ainda assim é interessante pegar um anime cujo título é alguma coisa nada a ver. Aham. Uhum. Isso é legal, isso é legal. Eu que sempre tenho problemas pra dar títulos sobre minhas histórias, vou passar a fazer isso. Olha pro lado, vê o nome do cachorro do teu personagem e coloca. Boa, boa. Ou então, sei lá, né? Sei lá, posso chamar de copo. Aqui viemos mesmo? GenCast News. News, aqui a gente dá notícias rápidas. Então, que notícias interessantes e muito importantes pra vida das pessoas, como sempre, nós temos hoje, Live Indio? Eva Movie Remake, Get Theatrical Remake... Ah, não. Em português, por favor. Por favor. É... Vai ter outro filme da Magia. Mais um! E olha, não é o 2.0, é o 1.0.1. Esse prévio, sim. Esse povo não se decide. Evangelion ganha mais um filme e é o mesmo filme de antes. Como assim? Como faz? Como faz? Cara, que história é essa de como faz? Tá me irritando. É Tio Pace. Tipo, Migui, Evangelion vai ganhar outro filme. Como faz? Estou de saco cheio. Com L, né? É. Estou. Estou. S-T-O-L. Estou de saco cheio. Enfim, o que acontece é o seguinte... Gainax, como sempre, quer fazer dinheiro em cima do que já tá feito. Resolveu pegar 200... Cara, eu sei. Por exemplo, pega o Masami Kurumada, por exemplo, que viu que o Cavaleiro do Zodíaco era a única coisa que ele sabia fazer, e tá fazendo um monte de coisas diferentes usando a marca. Diferentes! Né? Então assim, que a Gainax queira recontar a história de Evangelho, tudo bem. É oportunismo, mas é super válido. Que pode reexplicar, pode introduzir elementos legais, é uma história rica, pode ser recontada de outra versão agora. E isso é o cúmulo. Pegar o mesmo filme que acabou de sair, o 1.0, e fazer o 1.0.1. E qual a diferença do 1.0 para o 1.0.1? Eles pegaram 266 cenas, remasterizaram, melhoraram o áudio e melhoraram a imagem. Porque diz que eles não gostaram e blá, blá, blá, e vai lançar de novo. Desculpa pra lançar no cinema mais uma vez, eles fizeram recorde de bilheteria mais uma vez. Que recorde de bilheteria? Tô viajando. Mas ganharam muito mais dinheiro com bilheteria mais uma vez dos fãs idiotas que vão lá mais uma vez. Porque se eu estivesse no Japão, eu seria idiota e iria de novo. Eles estão piores que George Lucas. George Lucas todo mês lança um box diferente de Star Wars, né? É um box que tem um bichinho novo lá na hora da luta, não sei quem. Depois o box é original sem o bichinho novo. Aí depois o outro de Han Solo tira primeiro. Não, depois o box com o bichinho, mas sem renderizar, só com 3D sem textura. Depois um box com o bichinho já com a textura, entendeu? Depois o box com o bichinho dublado especialmente pela mãe de George Lucas. Nossa! Fanta em todos os boxes na prateleira. Todos, cara. Porque fazer o quê, né? A gente é burro. Comprar, né? Eu só não tenho dinheiro sobrando, porque se eu tivesse, fodeu. Pois é. Olha, eu teria todos os box. As próximas duas notícias são notícias muito sérias. Nós vamos pedir pro nosso homem sério, babá. Então, nosso pai de família, que está muito distraído com a minha sobrinha, porque ele tem essa alma de pai de família, né? Ele precisa cuidar de crianças. E por ele ser mais sério, mais comedido e com a voz mais centrada daqui, ele vai ler pra gente o headline. Por um momento achei que você falou sexy. Não, ele vai ler o headline dessa importante notícia. Lê pra gente. Qual delas? Ah, essa aqui. Aposentadoria da geração Baby Boom ameaça detonar economia do Japão. Cara, tive um orgasmo agora. Fala detonar de novo. Não, detonar, detonar, detonar. Olha o não, cara. Olha como é que ele nega, bem. Não, não, não. Detonar, detonar, detonar. Anyway, né? Deixa eu tentar imitar. Aposentadoria da geração Baby Boom. Não consigo. Aposentadoria de geração Baby Boom ameaça detonar. Detonar. Detonar. Detonar. Esse olhar 46 foi ótimo. Peraí, esse olhar o quê? 46. Olhar o quê? 43, né? Não é 46. Ah, mas, ah, porque foi 3 graus um pouquinho mais pra lá, entendeu? Aí muda o número. Aposentadoria de geração Baby Boom ameaça detonar. Economia no Nossa. Japão. Foi exatamente igual ele fez. Então não teve um, né? Ah, não teve, não viu, não? Não. Enfim, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, os carinhas voltaram de guerra, né? E chacalaca na Chewbacca lá das Japinhas, né? Jornalista ótimo que ele vai ser, preste atenção, vai trabalhar na redação do Ratinho. Mesmo porque eles estavam num déficit populacional muito grande, né? Então houve incentivo à natalidade. E agora, incentivo à natalidade o quê, cara? Começou a sair os rentais nessa época pra incentivar os caras, né? Porque os japoneses já não gostavam muita coisa. Hoje em dia tem até política de controle de natalidade em consequência... Não no Japão. Do grande boom. Não no Japão. É, tinha, mas teve. Não teve não, cara. China, China que não pode ter filho. Mas no Japão também. No Japão teve, se rolou uma certa consciência do pessoal, mas controle de lei não rolou, não. Assim, japonês já tem pouca contagem, né? Vinha a Japinha, a amiga, a Japinha da lavoura, toda acabada. Não era uma artista bonitona que a gente conhece, uma japa mesmo do povão, que é horrível, né? Com o dente trepado. Toda acabada, ele olhava pra ela, não rolava, depois que não tinha população no Japão. O que você tá falando, cara? Sobre as poucas pessoas no Japão. Mas foi nessa época que rolou o Baby Boom, quando elas eram camponesas. Mas porque teve que rolar um incentivo, porque sem incentivo não... Não, cara, quando você pensou pra guerra, ficaram muito tempo longe de mulher, só via homem tudo que é lado, homem, bomba, tiro, explosão. Os japoneses se importam com isso? Eles não eram clump? Não, aí eles voltaram pra casa, a esposa deles estava lá, eles resolveram aproveitar o tempo perdido, né? Ah, bom, achava que não tinha, que eles não rolavam, por isso que o governo teve que incentivar. Aí rolou muita coisa, esse foi o Baby Boom, nasceu muita gente no Japão. Eles aproveitaram pra pegar as esposas dos outros que não voltaram também. Também. Aí nasceu muita criança no Japão, rolou um monte de criança, a maior parte da população do Japão no Baby Boom. Camisinha lá era um item proibido, né? Pois é, óbvio, eles são japoneses. Aí depois disso o Japão foi crescendo economicamente, né, foi virando uma superpotência, e como toda superpotência eles vão pensar... Pô, ter filho pra quê? Pra gastar dinheiro à toa? Eu vou gastar comigo, não vou gastar com filho. Pararam de ter filho, ninguém mais teve filho. Então... Eles são muito otários, eles não pensam a longo prazo, né? E é aí que a gente pensa mais uma... Tem uma outra notícia que eu esqueci de dar. Foi feito um teste entre os casais do Japão. Casais que, se eu não me engano, foi... Se eu não me engano, de 22 a 68 anos. Cara, me dá uma vontade agora de aprender a cantar ou tocar algum instrumento pra montar uma banda chamada Baby Boom. 22 a 68 anos. Influência do Beck. Eles chegaram à conclusão que só um quarto dos casais de 22 a 68 anos praticam sexo. O quê? Quer dizer, que um quarto não pratica. Três quartos praticam. Oh, que susto! Mesmo assim, ainda é um quarto dos casais do Japão. Com certeza, isso é muita coisa. Por quê? Porque, sei lá, não rola. Não tô afim. É a pouca contagem? Não sei. Sei lá, não deve rolar, né? Eles devem pensar, sei lá, estão ocupados com outra coisa, sabe? Eles nem pensam nisso. Então, por isso que quem é um pouquinho mais provido pega um monte, né? Tipo aquele cara daquele Ed, né? Ed? Ed Banana? Não, o camarada. Esqueci o nome dele. Ele tem um nome bem bem ocidental. O camarada lá do escândalo. Ah, o Edson Shen. Mas ele é chinês, não conta. Ele é chinês. Ele só pegou chinês, ele não pegou japonesa. Ah, tá, anyway. O japonês não gosta... Não, mas isso explica... Escudez. Explica como que aquele cara conseguiu pegar o colégio todo, né? Exatamente. Então, agora eu tô até sugerindo, agora, se alguém do consulado do Japão que está nos ouvindo, encaminhe isso para o governo, solta o Edson Shen no Japão, que vocês vão ter muitas crianças assim, ó, rapidinho. Não, cara, não. Edson Shen é tipo Adão, ele... Ah, não. Não, ele só fica no oral. É, isso agora do Bo... Aliás, ele gosta muito do Bokanger, né? Bokanger? Você conhece o Super Sentai, Bokanger? Boku no Pico? Não, tem um Super Sentai chamado Bokangers. Go Sentai Bokangers. Go Senta Bokanger. É basicamente o que o Edson Shen gosta. Mas então, voltando pro Baby Boom, rolou o Baby Boom, né, depois da guerra. Só que esse pessoal todo tá aposentando agora. E a população no Japão tá baixa, porque não teve mais filho, né? A depois população de população economicamente ativa. Não só, e toda! Economicamente ativa, né? Toda a população japonesa, porque japonês não tem filho direito. E aí toda a parte da população era do baby boom. Então assim, teve esse baby boom, todas as crianças nasceram com essa índole de vamos reconstruir o Japão, então todos viraram senhores muito trabalhadores que fundaram o Japão que é hoje. E que não tiveram filhos. E que não tiveram filhos porque estavam ocupados demais trabalhando, todos broxas. Aí agora o que acontece? Ou eles correm pra colonar essa galera porque eles estão se aposentando. Não tem mais quem trabalhar no Japão. Caraca. Cara, vamos pro Japão trabalhar e ganhar dinheiro. Por que você acha que tem todo gatinho lá trabalhando em fábrica? Porque não tem japonês pra trabalhar, é verdade. Pois é. Incrível, né? E isso, gente, isso é realmente um problema. O Japão, ele tava com 19% da economia mundial, agora não tá chegando aos 10%. Pois é. Isso tá muito preocupante mesmo, quer dizer, eles estão vendendo muito... Só porque chega muito mangazinho dos Estados Unidos, não quer dizer que a economia deles seja boa não, tá? Daqui a pouco só mangá e anime que vai segurar o Japão, né? É. Banda de visual key. É, só porque a indústria fonográfica lá tá bem, que o Miyavi lança um álbum por semana, não quer dizer... dizer que a economia tá boa, não. Isso também não significa, né? Vale lembrar que dizer que a economia não tá boa não quer dizer que aqui no Brasil não, sabe? Eles ainda estão muito melhores do que o Brasil. Sabe quando o dono do pão de açúcar, da rede pão de açúcar, vira e diz que tá com problemas financeiros? Então, eu queria ter os problemas financeiros dele, né? Mas economicamente, atualmente, o Brasil está ótimo. Não, mas é assim, é igual dizer, por exemplo, o Brasil economicamente bem, é igual dizer, por exemplo, que aquela criança que não sabe andar conseguiu ficar em pé, entendeu? E o Japão ruim economicamente é dizer que aquele corredor que ganhava todas as corridas, agora tá chegando em terceiro. Sacou a proporção? Não, sim, é lógico. A gente tem que respeitar a proporção. Óbvio. Nós estávamos bem comparados ao que éramos e eles estão mal comparado ao que eles eram. E a próxima notícia que também é uma notícia. Mas a gente nunca vai estar bem como eles quando estão mal. Definitivamente, com certeza. Então. A outra notícia que também é uma... Porque o meteorozinho vai cair e vai soterrar o Rio de Janeiro antes disso. A outra notícia, que também é uma notícia muito importante, muito, muito séria, que veio também no último segundo, leia pra nós, Luan. Ah, não quero ler mais não sou, não tô ganhando por isso. Leia pra nós, Luan. Ah, do último segundo também? É, os dois em português aqui são do último segundo. É, soldado americano confessa assassinato do taxista no Japão. Soldado americano confessa... Dessa não fiz tipinho, só pra você não zoar mesmo. Fez sim. Conto, soldado americano confessa assassinato de taxista no Japão. Cara, eu sou ativo, não sou passivo, que nem você fez agora. Os militares americanos resolveram tocar terror lá no Japão, né? Estão bagunçando tudo, estão anarquizando geral, estão metendo pé na porta. O que eles estão fazendo lá? Não entendi. Primeiro teve esse que assassinou o taxista. Mas o que esses militares... São militares americanos baseados lá no Japão? Provavelmente, né? Eles não estão só de férias, não. Você sabe que militar americano tá no mundo todo, né? É. Tem base no mundo todo. Não é militar paisano passeando por lá. São militares que estão lá em trabalho. Pois é, e algum... Trabalho? Como é que é? O que o militar faz? É trabalho que diz? Sim, né? Ele tá lá servindo? É, tá lá servindo. Ele tá lá olhando pro nada, esperando acontecer alguma coisa. Ah, tá bom. E aí... Comendo as japonesinhas que os outros não comem. Né? Exatamente isso que eu ia falar. Algumas semanas atrás, rolou outro problema, que foram 3 militares, se não me engano, que estupraram uma garota japonesa, uma menina, criança. Meu Deus, que isso, cara? E eles estavam em julgamento e tudo mais, e agora esse caso desse militar taxista, desse militar que matou o taxista. Se os japoneses que teriam direito de fazer isso não fazem, enquanto os americanos vão fazer? Como assim teriam direito? Não, porque você é poeta, assim, irmão, né, você? Tudo mesmo país ali. Criança é minha, né? Chega a gaidinha aqui comendo as meninas. É, Se eu que sou japonês, tenho que ficar apunhetando lá no erogê, lolicon, entendeu? Pra poder me segurar, vem o gaidinho aqui, chega e faz isso? Pô, que isso? Basicamente isso. E essa foi a minha veia jornalista. Pois é. Sem comentários. Então, eles estão tocando terror lá e o governo japonês está muito preocupado com isso, tá falando com os Estados Unidos pede desculpa, foi mal aí. É igual os ingleses lá com a situação do brasileiro que foi morto, né? Oh, desculpa, confundi com terrorista, fazer o quê, né? Acontece, pô, mas quem mandou ter narigão, né? Próximo, qual é o próximo problema aí? Qual é o processo? Aliás, é uma coisa que, desde que eu comecei a ler notícias frequentemente, me irrita muito. Todos os líderes do mundo têm essa mania de tapitaco. Aí tem notícia lá, Igual pergunta... Primeiro-ministro da Inglaterra quer paz no Oriente Médio. Quem não quer paz no Oriente Médio? Grandes merda, né? Tipo, Papa pediu para que não ocorra atos violentos no Kosovo. E daí, né? Vai lá, põe uma mega armadura pra pau, né? Um Papa da Marvel. Eles acham que, sei lá, porque eles são... Papa super-herói da Marvel. Tem quadrinhos, que é o Super Papa, Battle Pope. Eu tenho até, até um aqui. Beleza, põe ele e vai lá detonar Botafogo geral lá. Eu acho que só porque eles são líderes de alguma coisa, eles acham que se eles pedirem, vão fazer. Outra coisa mais absurda ainda é o Edson Sheik ter perguntado pro Jack Chan. Tem a ver o Jack Chan com a história? Isso é muito mais absurdo. Não, mas o Jack Chan pelo menos perguntaram, né? Ele foi lá e respondeu. Esse é assim que pergunta. Eles se acham na obrigação de falar o que eles acham, que é o que todo mundo acha, caramba. Cala a boca, não vejo de nada. Existe um papel das relações internacionais. Relações, cara, se mexe quando faz sentido. Agora o Luan vai defender, peraí, que o Luan tá fazendo. Porque, cara, se você quer que eles parem de brigar, vai lá, dá palmadinha em cada um, bota no quarto escuro. Pô, mas não fala, não, criancinha, para de brigar. Eu acho que a visão do Dark é ligeiramente simplista. Só um pouco. Luan, Luan, você não pode fazer nada, cala a boca, cara. Fica na tua, cuida dos seus problemas. Calma, tá quase entrando em Berserk aqui o Luan. Ô Luan, você que tá inserido, profundamente inserido, introduzido nesse meio de relações internacionais, o que você tem a dizer a respeito disso? Por que que os líderes têm que adaptar? Eles têm que adaptar, como é a sua mitidez mesmo? Geralmente depende da relação do país com o país causador e com o país que sofre com aquilo. Depende muito. O Brasil, por exemplo, tem muitos diplomatas brasileiros que dão pitaco, mas que não deveriam, não tem porquê dar pitaco. Mas quando é um líder, assim, ou um parlamentar de um país desse tipo, gera muita especulação e gera... Isso pressiona, internacionalmente, isso pressiona muitas coisas. Mas assim, se eles não vão ajudar em nada, se eles não estão propondo soluções, o que adianta eles chegarem e falar, olha, quero que tenha paz, acabou. Mas peraí, isso é uma manchetezinha tosca de algum site, jornal, enfim. É uma frasezinha que ele falou bêbado numa festa e pegaram. Não, ele provavelmente propôs certas coisas, só que isso não foi explicitado ali. Se a gente procurar, a gente vai achar que ele ele falou muito mais do que isso. Foi só uma frase do discurso que vende mais o jornal, mas tem conteúdo a coisa. É óbvio, você já ouviu falar em jornalismo, o jornalista faz isso. Um problema jornalístico não é nem um problema dos jornalistas. O jornalismo exige isso. Que você faça uma síntese do que o cara discursou em 2 horas em 30 segundos. Então você não vai conseguir. Mas tem como fazer isso? Tipo foi. Assim, piorou. Porque olha só, se o cara chega e fala, por favor aí, dá pra parar a briga aí? Fazer um favor? Aí você não vai, sai bagunçando meu bar assim não. Se ele fala isso, beleza, ele falou só isso e ninguém parou de brigar. Pelo menos ele não perdeu 2 horas da vida dele falando besteira e ninguém parou de brigar. No primeiro filme. Desabafo. No primeiro filme dos Flintstones. Ele vai ser realmente um péssimo jornalista. Demais. Foi um pequeno desabafo cômico, tá? Não me julguem por isso. Porque se não der certo na carreira de jornalista, eu vou tentar fazer comédia stand-up. A outra tristeza... essa é uma notícia realmente triste. É Dragon Ball sequela para começar filmando ano que vem? Não. Isso foi meu... Google Tradução? Eu incorporei o Babylon aqui. Vai ter uma sequência de Dragon Ball, cara. O filme, não estourou nem o primeiro, já anunciaram a sequência. Eles estão planejando uma trilogia. Interessante foi a outra manchete que tava falando Creepy Movie, né? Crappy. Pior ainda, né? Uhum. Não, tadinhos, até eu ver o primeiro trailer eu tô com esperança. Mas vai ser tudo filmado lá mesmo, inclusive. Então, pra cortar custos, já deixaram os sets montados lá. É, já tá tudo lá, certinho. Nem desmontou, terminou de falar, nem desmontou. Mesmo lugar, não vai mudar cenário, não vai mudar nada. Sei lá, tudo lá. Enfim, vamos ver que bicho vai dar, né? Sei lá. Muito medo. Bom, nesse vai ser o Piccolo, no próximo já deve entrar o Vegeta, o Frieza, né? E deve terminar, não sei com quem, sei lá. Céu e Buu. Céu e Buu, os dois juntos, né? É, os dois amiguinhos. Legal. Medo, não tem muito o que falar sobre isso não, né? Vamos esperar e rezar. Agora, quem foi preso por causa do Death Note? Por que o Death Note prende pessoas na China? A China odeia Death Note, né, cara? A China odeia qualquer coisa, né? A China ficou lá, um monte de velho se coçando. Chinês gosta de dinheiro, o né? Mundo me irrita. O mundo me irrita as pessoas. Tem outras pessoas e outros países. Outros países me irritam. Mas não pode fechar a portinha, senhor. Como não pode fechar a portinha? Eu quero fechar a portinha de novo. Não pode, senhor. Nós vamos a falência. Já... Droga. O que a gente vai fazer? Proíbe alguma coisa aí. Aí achou um mangazinho do filho dele. Isso aqui é assustador. Eu não gosto de coisas assustadoras. Proíbam coisas assustadoras aqui nesse país. Não pode mais entrar. E foi proibido assim, dessa forma. Todo e qualquer filme de terror na China. Ou de caráter sobrenatural. Porque assim, na verdade, o governo, o povo na China é muito mal comido, assim, né? Tem problemas sexuais gravíssimos e não tem o que fazer. Peraí, calma. Não tem não, cara. Olha a população daquele lugar. Cara, não é o povo. Pior que não é o povo. Não, por isso mesmo. Porque enquanto no Japão não fazem porque não gostam, na China não fazem porque não podem. Porque não pode mais nascer gente. Ah, tá. Então assim, por isso lá que ficou aflito, sabe? Eles proibiram todo e qualquer filme de terror ou de caráter sobrenatural. Não pode. Se você vender aqui, vai preso. Aí um dos caras entrevistados perguntaram pra ele, o que você acha, tio? Pararam alguém na rua, o que você acha? Não, acho que eu vou baixar, né? Se proibiram aqui, eu vou baixar. simples, porque, os governantes ainda não são todos os senhores tiozões velhos, eles não conhecem essa coisa de internet ainda direito. Sabe? Como é que funciona essa história, essa coisa de computador? O que acontece muito na China, né? Todo mundo sabe que a China falsifica muito. Mas eles não falsificam só bonequinho que vem pra cá. Eles falsificam tudo! Mangá eles falsificam. Eles escaneiam o mangá, fazem um papel vagabundo e falsificam. E sabe o que acontece também, de vez em quando? O cara tava conversando com um cara que encontrei no ônibus um dia desse. Ele me falou que às vezes lá, quando eles vão falsificar o mangá e eles não gostaram da história do mangá, eles reescrevem a história. Apaga o balãozinho, escreve outra coisa e vende assim. Que isso, cara? Isso é tão genial e ao mesmo tempo tão perverso. Né? Que bizarro. Aí você compra o mangá no camelô lá, sabe? Não, a China... Eu lembro que teve uma vez que apreenderam 6 mil exemplares de Death Note, que desses 6 mil, acho que 3 mil eram falsos. Ou mais do que isso, 4 mil eram falsos. Cara, a China é um país da Ásia que mais me dá medo. É muito medonho, né, cara? Muito estranho demais, Não, do país da Ásia que me dá medo... No mundo todo pra você, não? Tem algum país em outro lugar, outro continente que te dá mais medo? Ah, esses países obscuros da Europa Oriental. Eu tenho mais medo da Oceania, cara. Só tem Pokémon lá, não tem bicho, né, cara? Todos os bichos da Oceania são Pokémons. Tem umas criaturas bizarras mesmo, é verdade. O Pokémon se passa na Oceania, né? Na verdade, Pokémon se passa no Japão. Pokémon se passa no Japão. Se você pega todos os mapas dos jogos de Pokémon, você consegue localizar eles no Japão. Tipo, tem cidades que são paródias de cidades japonesas e tudo mais. São regiões do Japão. Então, próxima notícia foi um pequeno apanhado, bem pequenininho mesmo, de 1º de abril. Algumas piadas de 1º de abril que rolaram, tanto otakus quanto nerds em geral, e algumas de jogos legais também. Primeiro, Akiba Blog, que é um blog muito grande japonês sobre perversões. Dizem que é pro otakus, né, mas eu agora ganhei uma versão americana e eu assino o feed. Só da perversão, só anúncio de hentai novo, eti, não sei o que, joguinho hentai, só isso. E aí eles fizeram uma piada de 1º de abril, que o dono da Akiba Blog tinha sido morto por um chinês. China Man, bizarro. Vou deixar pro live vídeo a próxima pra ele falar, porque ele deu uma interpretação própria que a gente não entendeu muito bem qual é do negócio, que é a do Google e o Dejare. É, tá dizendo que o Google, o Japão, começou a colocar Dejare nos resultados de busca. E aí a gente ficou sem saber exatamente o que era isso. Aí a gente foi buscar o que era Dejare, a gente descobriu que eram aquelas piadinhas que rolam muito em mangá com palavras, sabe? Uma palavra que tem dois significados, e aí eles usam de formas diferentes. É, mais ou menos isso, brincadeiras com as línguas aí. É como se o Google, na hora que você procurasse... Tipo assim, ah, tô chupando uma manga. Aí o cara mete a manga da camisa na boca, entendeu? Esse tipo de coisa. É, mas é boa. Mais ou menos isso. Inclusive essa manchete tá podendo ser verdade, porque o Google tem mania de botar piadinha nos resultados de busca mesmo. Então eles estariam acrescentando isso nos resultados de busca no Japão. Você procuraria por uma palavra e eles colocariam resultados de outro significado daquela palavra, algo assim. Ou então você quis dizer, né? É, você quis dizer isso, da Jare. Outro, Type Moon, que é uma grande produtora de visual novels, etc., que fez muitas visual novels que viraram anime, se não me engano, Fate Stay Night, da Type Moon, não consigo lembrar de mais nenhuma. E, outro que é da Type Moon é aquele, Tsuki... É um que tinha vampiro, tinha uma mulher loura e tinha vampiro, que virou anime também, Tsuki Hime. Então, enfim, whatever. E a piada de 1º de abril é que o site virou um site de luta livre. Por quê? Não sei. Esses americanos têm um humor, são gaiatos. Americanos, cara. Gaiatos. A notícia é de um site americano. Hã? A notícia é de um site americano. Ah, tá, entendi. Foi um americano que fez a piada. Não, se eu não me engano, o próprio site do Type Moon virou. Ah, virou mesmo no dia? Não tenho certeza, eu acho que sim. Ah, tá. Ou então rolou essa notícia, eu já não tenho certeza. Aqui no Brasil... Porque a gente não pegou isso notícia separada, a gente pegou um cara que fez um juntou, sabe? Ele juntou todas, uma apanhada de todas as notícias de 1º de abril, otakus e... Aqui no Brasil teve o Orkut que virou iogurte. O Orkut virou iogurte por um dia. E só isso, antigamente rolava muito em site de cinema, ter várias notícias de filme mentirosas e tal aqui no Brasil. Esse ano passou meio batido, o April Fool aqui. Pra fechar os do Japão, teve um muito bom, que foi o do Yahoo Japan, que também foi foi pra comemorar o aniversário de 30 anos de Space Invaders. Aquele joguinho que vinha os bichinhos e você tinha que atirar nos bichinhos, os ETzinhos que iam caindo e dominando a Terra. Aí você entrava no site do Yahoo Japan e simplesmente os Space Invaders chegavam e destruíam o site. E aí você podia... O jogo tomava conta da tela e você podia começar jogando. Jogar o jogo original. Foi uma das mais interessantes nesse ano. E rolaram muitas legais de jogos. Você viu alguma, Luan? Não, não vi. Durante a semana eu fico totalmente afastado de qualquer coisa relativa à internet. É, a persona pai de família dele assume. Teve duas de World of Warcraft. Uma foi que eles disseram que eles iam lançar um World of Warcraft versão pra console, só que os gráficos eram de Atari. Aí tinha um gráfico de Atari, tipo, você pode andar em 8 direções diferentes. Apareciam os pixels de Atari andando em 8 direções. World of Warcraft versão Tibia? Pior do que Tibia, né? Você ia adorar você que eu sou otário por pixels. Depende do nível dos pixels. É verdade, cara, é verdade. Não, peraí. Eu descobri um pixel verde e um orc. Eu, né? eu vou inclusive me corrigir aqui. Eu tenho um atalho por sprites. Não por pixels, por sprites. Eu prefiro Fanta laranja. Desculpa, eu não podia resistir a falar isso. Eu sei que eu gosto. Agora eu desculpa, porque eu sou esse cara. Ah, não sei o que, não sei o que. Tipo, liga, mas tem pixel. Tu tem pixel. É, olha a cara do Live Dia, tem pixel. Ó, deixa eu pegar um pixel no ar aqui. Ah, beleza. Então eu gosto de sprites, tá bom? Sprites são os quadradinhos da reunião de pixels, falando sprites. Sprites são, sabe, o bonequinho do jogo do Super Nintendo? É um sprite. É a coleção dele mudando de lado e tudo mais. É, você pode pegar... O sprite é a coisa mais fácil de você mudar num jogo, inclusive. Você pode... Você tem um jogo que é feito com sprites, você deleta o sprite e cria outro no lugar. Você muda a característica do personagem. Por isso que jogos de Game Boy, Game Boy Advance, esses jogos antigos, são muito hackeados. Tem muitas versões hacks e jogos grandes não, que é muito mais complicado de fazer. Ali é só você apagar o sprite, você pode fazer desenhar um sprite no... E é assim que funciona. Paint, se você quiser. Assim que funciona o RPG Maker, que ele adora. Que eu adoro. Eu adoro pintar pixels, cara. É muito bom. Mas enfim, aí teve isso. Teve a outra que ia lançar uma classe nova, que era o Bardo, e que ele funcionaria assim. Você, pra soltar, usar as magias, as habilidades dele, viraria um Guitar Hero. Aí ele teria um violãozinho, teria um Guitar Hero do lado, você tortaria o teclado e tocaria. É, na verdade, essas notícias de 1º de abril me deixam muito triste por isso. Porque no meio tem ideias... Eu jogaria muito. Então, no meio tem ideias geniais que você fica... Que pena que é 1º de abril, né? Pois é. E... Deixa eu ver. Teve um filme de Zelda. Fizeram um trailer em live action de Zelda. Eu ia ser o Bardo 99 do World of Warcraft. Filme de Zelda ia ser o máximo. Bonito, cara, filme, bonito. Eu vou mostrar o trailer pra vocês depois. Eu quero ver. Vai estar no G-Spot aí o trailer. Bonito mesmo. Eu me lembro só isso, teve uns outros aí também, mas menos importante. Suplementos pra de saúde pra gamers. Isso não foi 1º de abril, não, isso é sério. Ah, não, isso é sério? Isso é sério! Cara, isso é sério! Mas você botou aí embaixo, eu achei que fazia parte. Isso aqui, ó, quer ver? Eu acho que isso é o 1º de abril, você não sacou. Ah, mas saiu no dia 1º de abril, tá certo. Eu não tinha visto que tinha saído no 1º de abril. Olha, esse eu não sei se é 1º de abril, sabe? Mas veio de um site japonês. Cara, é 1º de abril. Saiu dia 1º de abril, que eles estariam lançando suplementos de saúde. Foi a Famitsu que reportou, cara. A nossa redação vai estar a noite inteira apurando essa notícia, né? Essa semana ainda a gente coloca se é ou não 1º de abril essa merda. Então, vai estar na edição, né? Vai ser eu entrando na edição, isso? É. E pelo visto é verdadeira mesmo, porque mais uns sites noticiaram e ninguém falou nada de 1º de abril, então é verdadeiro. Que estariam fazendo suplementos de saúde, sabe? Tipo vitamina, que você toma, pra quem joga videogame. Podia chamar de suplemento vitamínico. É, suplemento vitamínico. Teriam dois tipos, um pra quem joga por muito tempo, e um pra quem joga jogos que exercitam muita mente. Como eles são japoneses, não duvido. Não, mas todas aquelas notícias de 1º de abril poderiam todas ser verdade tranquilamente. A Blueberry... são potions, né? São potions. Uma recupera HP, outra recupera MP. Exatamente, tanto que você vê que uma é azul, outra é verde. Exatamente. Nossa, por que a gente não pensou nisso? São potions. São potions. Cara, eu quero potions. Eu esqueci de falar também, um bom... Uma recupera o poder mental, que é o MP, e a outra, né, pra quem se expõe muito tempo jogando. Muito bom, adorei. HP. Adorei. E ainda dá uma onda, né? E, pra finalizar, acho que tem mais... pra finalizar, Frozen Maiden. Pra quem não sabe, aquele anime das bonequinhas bonitinhas, gotiquenhas e nenené. Eu vou ver se eu assisto, eu já tô com esse anime todinho que eu comprei. Ele é legalzinho, sabe? Ele não é aquele anime que você fala, nossa, que história interessante e profunda. Não, ele é aquele anime superficial que você acha legalzinho. Assiste e acha legalzinho. Tem uns episódios bem de filler no meio. Só vi a primeira temporada, não vi a segunda. Diz que a segunda é melhor. Mas então, a dupla que faz, né? Que é Pete, que é uma dupla, são duas pessoas que fazem mangás, que fizeram Zombie Lohan, Shugo Chara, que vocês não devem conhecer. Whatever. Eu conheço Zombie Lohan, ganhou anime. E retomaram um mangá, que é Rose and Maiden, numa outra revista. Por que que eles largaram a revista antiga? Porque era uma revista nova e totalmente... o descaso com os mangakais era absurdo dos editores. É, dizem que elas tiveram muitos problemas com os editores. Acabou que a história foi encerrada muito sem pé nem cabeça, só pra acabar logo mesmo, sim. Sim, tem alguns problemas que eles tiveram com os editores, que são problemas absurdos, sabe? É, tá dizendo aqui, ó, alguns erros de escrita, de pontuação, nomes errados, adição de palavras extras é foda. Adições de palavras extras Ele chama... perdeu e o diz... Não, e peraí, e a Sou Seiseki, que é uma mulher, eles chamaram de Oni-chan, que é irmão mais velho. Quer dizer, eles mesmos não sabem falar japonês. Os editores não faziam a mínima ideia da história, sabe? E dizem que o editor chegou ao absurdo de perder originais de um capítulo antes de ser publicado. Eles tiveram que fazer o capítulo todo de novo. Olha isso, aí acabando, né, de qualquer jeito, a história. E agora, depois que saíram, a revista faliu, foi pro saco, o único mangá bom. Na verdade, a revista ainda não faliu, mas ela tá sendo esquecida aos poucos. Era a Comic Beers, porque a única coisa boa que tinha lá era Rosen Maiden. E agora elas vão pra uma revista chamada Young Jump. Que é famosa, sai Gantz nela, sai Fairytale nela, se não me engano. Addicted to Curry, gostei desse nome. Eu já ouvi falar só o nome, não conheço. Vai começar dia 17 de abril lá, e eles lançaram um one-shotzinho pra introduzir e tudo mais. E estão falando, né, que como uma série com muito potencial, com esse mangá novo, talvez a gente ganhe mais uma série ou mais algum OVA, já que teve duas séries e um OVA. Então, fãs de Rosen Maiden comemore. Desse? Não conhece o Desse? Não. Uma das personagens que eu não lembro o nome agora, ela termina muitas frases com Desse. Isso virou um meme em todos os channels da vida, sabe? Inclusive lá no Nick Channel mesmo. Então, Desse. Fizeram uma montagem no YouTube todas as vezes que ela fala Desse. Então é, sei lá, 3 minutos ela falando Desse. Então Desse pra vocês, né? Desse. Descinho, tchau, tchau. Tchau, Desse. Tchau, Desse. Luan foi lá brincar com a minha sobrinha. É, Luan, fala o tchau, Desse. Tava brincando com isso, senão ela fica gritando, tá vendo? Fala tchau. Tchau. Eu ia fazer um desse gay e feliz, mas não vou fazer, porque senão vocês vão me zoar pro resto da vida, né? Não faz feliz, a gente não vai botar repetindo 10 vezes, não. É claro que não. A gente não vai salvar pra inserir no meio das edições, não. Desse.